Fecheiro 2. Diana Gabaldon, Outlander, A Cruz de Fogo. Este livro é para a minha irmã, Teresa Gabaldon, a quem contei as primeiras histórias. Eu sobrevivi à guerra e perdi muito. Sei pelo que vale a pena lutar e pelo que não vale. A honra e a coragem são questões viscerais. E se um homem é capaz de matar por alguma coisa, também às vezes é capaz de morrer. É por isso, irmão, que a mulher tem a anca larga. Aquela bacia óssea abrigará tanto um homem como o seu filho. A vida de um homem brota dos ossos da sua mulher e é no seu sangue que a sua honra é batizada. Só por amor eu atravessaria outra vez o fogo. Primeira parte, In Medias Res. Capítulo 1. Feliz a noiva em quem o sol brilha. Mount Ellicon, colónia real da Carolina do Norte, final de outubro de 1770. Acordei com o barulho da chuva na lona, com a sensação do beijo do meu primeiro marido nos lábios. Pestanejei desorientada e, por reflexo, levei os dedos à boca. Para guardar a sensação ou para esconder? Questionei-me enquanto fazia. Jamie mexeu-se e balbuciou no sono ao meu lado, o movimento levantando uma nova onda de aroma dos galhos de cedro debaixo da colcha sobre a qual dormíamos. Talvez a passagem do fantasma o tivesse perturbado. Franzi o cenho para o ar vazio lá fora. Vai-te embora, Frank, pensei com convicção. Ainda estava escuro lá fora, mas a neblina que se erguia da terra úmida era de um cinzento pérola. Não tardaria a amanhecer. Nada se movia, nem cá dentro nem lá fora. Mas eu tinha a nítida sensação de um divertimento irónico sobre a minha pele, qual toque muito delicado. Não deveria eu vir para a ver casar? Eu não sabia dizer se as palavras se tinham formado nos meus pensamentos ou se elas e aquele beijo eram simplesmente produto do meu próprio subconsciente. Eu adormecera a pensar nos preparativos do casamento. Não era de admirar que acordasse a sonhar com casamentos e noites de núpcias. Alisei a musselina amarrotada da minha combinação, desconfortavelmente consciente de que ela estava enrolada à volta da minha cintura e de que a minha pele estava afogueada, e não só pelo sono. Não me lembrava de nada de concreto sobre o sonho que me acordara, apenas uma confusa amálgama de imagens e sensações. Pensei que provavelmente fosse melhor assim. Virei-me sobre as folhagens farfalhantes, aconchegando-me mais a Jamie. Ele estava quente e cheirava agradavelmente a fumo de madeira e whisky, com um ligeiro toque de sonolenta masculinidade, com uma nota grave de um acorde prolongado. Espreguicei-me muito lentamente, arqueando as costas de modo a que a minha pelvis se acomodasse na sua anca. Se ele estivesse profundamente adormecido ou pouco disposto, o gesto era bastante subtil para passar despercebido. Se não estivesse, não estava. Ele sorriu ligeiramente, de olhos ainda fechados, e uma mão enorme deslizou devagarinho pelas minhas costas até me apertar firmemente a nádega. Murmurou ele. Suspirou e relaxou novamente no sono, sem me soltar a nádega. Aninhei-me junto a ele reconfortada. A reação física imediata de Jamie era mais do que suficiente para banir o toque de sonhos persistentes. Frank, se realmente era Frank, tinha razão, se tal coisa fosse possível. Tenho uma certeza de que Bree iria querer os dois pais no seu casamento. Agora eu estava completamente acordada, mas demasiado confortável para me mexer. Lá fora chovia, uma chuva leve, mas o ar estava frio e suficientemente úmido, tornando o aconchegante ninho de colchas mais convidativo do que a distante perspectiva de café quente, principalmente porque o café exigiria uma caminhada até ao riacho para ir buscar água, avivar a pequena fogueira do acampamento. Oh, meu Deus, a madeira estaria úmida, ainda que o fogo não se tivesse extinguido completamente. Moer os grãos de café num moedor de pedra e prepará-lo enquanto o vento soprava folhas molhadas à volta dos meus tornozelos e gotas de água caíam dos galhos de árvores deslizando pelo meu pescoço. Estremecendo só de pensar, puxei a colcha para cima dos meus ombros nus e retomei a lista mental dos preparativos com a qual eu adormecera. Comida, bebida. Felizmente eu não tinha necessidade de me preocupar com isso. A tia de Jamie, Jocasta, trataria de tudo. Ou melhor, o seu mordomo negro, Ulisses, faloía. Convidados para o casamento, não havia nenhum problema nisto. Estávamos a meio da maior reunião de escoceses das terras altas nas colónias e havia abundância de comida e bebida. Convites impressos não seriam necessários. Brie teria pelo menos um vestido novo, um presente também de Jocasta, lã azul escura. A seda era demasiado cara e pouco prática para a vida no campo. Estava muito longe do cetim branco e das flores de laranjeira que eu imaginara um dia que ela usasse no dia do seu casamento. Mas, por outro lado, este certamente não era o tipo de casamento que alguém poderia ter imaginado na década de 60 do século XX. Questionei-me sobre o que é que Frank teria pensado do marido de Brianna. Provavelmente tê-lo-ia aprovado. Roger era um historiador, ou fora um dia, como o próprio Frank. Era inteligente e divertido, um músico talentoso e um homem amável, totalmente dedicado a Brianna e ao pequeno Jamie. O que de facto é muito admirável, pensei eu olhando para a neblina, tendo em conta as circunstâncias. E tu admites isso? As palavras formaram-se no interior do meu ouvido, como se ele as tivesse pronunciado, ironicamente, fazendo pouco de mim, assim como dele mesmo. Jamie franziu o cenho e apertou-me a nádega com a mão, fazendo ligeiros ruídos no seu sono. Sabes que sim, disse eu silenciosamente. Sempre admiti, e tu sabes isso muito bem, por isso não me chateies, está bem? Virei decididamente as costas ao ar lá fora e pusei a cabeça no ombro de Jamie, procurando refúgio no linho macio e amarrotado da sua camisa. Eu pensava que Jamie estava menos inclinado do que eu, ou talvez Frank, a reconhecer o mérito de Roger em ter aceitado Jamie como seu filho. Para Jamie, era apenas uma questão de dever. Um homem honrado não poderia agir de outra maneira. Sabia que ele tinha as suas dúvidas relativamente à capacidade de Roger de sustentar e proteger uma família nas terras selvagens da Carolina. Roger era alto, forte e capaz. Mas chapéu, cinto e espada eram tema de canções para Roger. Para Jamie eram instrumentos de trabalho. A mão de Jamie no meu rabo comprimiu-se e eu assustei-me. Sassenach, disse Jamie sonolento, estás a contorcer-te como um sapo na mão do miúdo. Precisas te levantar para ires à latrina? Ah, estás acordado, disse eu, sentindo-me ligeiramente tola. Agora estou, disse ele. Retirou a mão do meu rabiosque e espreguiçou-se gemendo. Os seus pés descalços despontaram na outra extremidade da colcha, os dedos longos abrindo-se como um leque. Desculpa, não era minha intenção acordar-te. Não te preocupes, tranquilizou-me. Pigarreou, aclarando a garganta, e passou a mão pelas madeixas ruivas do seu cabelo solto, pestanejando. Estava a sonhar como um demónio. Acontece-me sempre isto, quando durmo com frio. Levantou a cabeça e espreitou por cima da colcha, meneando os dedos dos pés, expostos com desagrado. Porquê é que eu não dormi de meias? A sério? Como é que era o teu sonho? Perguntei, sentindo um pequeno mal-estar. Esperava que ele não tivesse tido o mesmo tipo de sonho que eu. Cavalos, disse ele, para meu alívio imediato. Eu ri-me. Que tipo de sonhos demoníacos poderias ter tu com cavalos? Meu Deus, foi terrível! Jamie esfregou os olhos com os punhos e abanou a cabeça, tentando apagar o sonho da sua mente. Era sobre reis irlandeses. Sabes o que é que o Mackenzie estava a dizer sobre isso, junto à fogueira, ontem à noite? Reis irlandeses. Ah, lembrei-me. E ri-me novamente com a lembrança. Sim, sei. Roger, entusiasmado com o triunfo do seu recente noivado, brindara o grupo reunido à volta da fogueira na noite anterior, com canções, poemas e divertidas anedotas históricas, uma das quais dizia respeito aos rituais com que se dizia que os antigos reis irlandeses haviam sido coroados. Um dos rituais envolvia o bem-sucedido candidato copular com uma égua branca diante da multidão reunida, presumivelmente para provar a sua virilidade. Embora eu particularmente achasse que seria uma prova ainda maior do sangue frio do cavalheiro. Eu era o responsável pelo cavalo, informou-me Jamie, e tudo deu para o torto. O sujeito era demasiado baixo. Eu tive de encontrar alguma coisa para ele se colocar em cima. Encontrei uma pedra, mas não consegui erguê-la. Depois um banquinho, mas uma das pernas ficou-me na mão. Então tentei empilhar tijolos para fazer uma plataforma, mas eles desfizeram-se em areia. Finalmente, eles disseram que estava tudo bem. Iriam simplesmente cortar as pernas à égua. E eu tentava impedi-los de o fazerem. O homem que deveria tornar-se rei puxava as calças e queixava-se de que os botões da braguilha não se abriam. Então, alguém reparou que a égua era preta. E isso não servia para o efeito. Eu ri-me, abafando as gargalhadas nas dobras da camisa dele, com receio de acordar alguém acampado perto de nós. E foi nessa altura que acordaste? Não. Por alguma razão, eu fiquei muito ofendido com aquilo. Disse que serviria sim. Na realidade, os cavalos pretos eram muito melhores, pois todos sabiam que os cavalos brancos tinham olhos fracos. E eu disse que a prole seria cega. Eles disseram que não, não, que o preto dava azar. E eu insistia que não. E Jamie fez uma pausa e pigarreou. E ele encolheu os ombros e olhou de soslaio para mim. E um leve rubor subiu-me pelo pescoço. Sim, bem, eu disse que iria servir muito bem, que eu lhes mostraria. Tinha acabado de agarrar os flancos da égua para a imobilizar e preparava-me para me tornar o rei da Irlanda. E foi nessa altura que acordei. Resfolguei, respirando ruidosamente, e senti o corpo de Jamie vibrar com o seu próprio riso contido. Realmente lamento imenso ter-te acordado. Enxuguei os olhos na ponta da colcha. Tenho a certeza de que foi uma grande perda para os irlandeses, muito embora eu me questione como é que as rainhas da Irlanda se sentiam a respeito dessa cerimónia, acrescentei refletindo melhor. Não creio que as mulheres tenham sofrido, disse Jamie, apesar de ter ouvido falar de homens que preferem... Eu não estava a pensar nisso, atalhei eu. Referia-me mais às implicações de higiene, se é que me estás a entender. Colocar a carroça à frente do cavalo é uma coisa, mas colocar o cavalo antes da rainha? Oh, ah, sim. Ele estava corado de tanto riso, mas ainda corou mais perante este pensamento. Podes dizer o que quiseres a respeito dos irlandeses, Sassenach, mas eu acredito verdadeiramente que eles se lavam de vez em quando. E perante as circunstâncias, o rei provavelmente até encontrou utilidade para um pouco de sabão no... In medias res, sugeri. Claro que não. Quero dizer, afinal, um cavalo é muito grande, relativamente falando. É uma questão de estar pronto, Sassenach, mais do que de espaço, disse ele, olhando repressivamente para mim. E consigo compreender que um homem precise de um pouco de encorajamento nessas circunstâncias, embora seja em medias res, de qualquer modo, acrescentou. Nunca leste Horácio ou Aristóteles? Não. Nem todos podem ser cultos. Nunca tive muito tempo para Aristóteles, depois de saber que ele colocava as mulheres num nível abaixo dos vermes, na sua classificação do mundo natural. O homem não deve ter sido casado. A mão de Jamie deslizou lentamente pelas minhas costas acima, tateando as vértebras da minha coluna vertebral através da minha combinação. Certamente teria notado os ossos. Sorri e aproximei uma mão à sua maçã de rosto que se projetava acima de uma onda de pelos ruivos e espetados da barba por fazer. Ao fazê-lo, vi que o céu lá fora clareava com o alvorecer. A cabeça de Jamie estava recortada em silhueta pela lona clara do nosso abrigo, mas eu conseguia vislumbrar-lhe claramente o rosto. A sua expressão lembrou-me exatamente porque é que ele tirara as meias na noite anterior. Infelizmente, após as prolongadas festividades, estávamos tão cansados que tínhamos adormecido meio abraçados. Considerei esta última memória bastante reconfortante, uma vez que oferecia alguma explicação tanto para o estado da minha combinação como para os sonhos com os quais eu acordara. Ao mesmo tempo, senti um sopro de vento frio enfiar os seus dedos por baixo da colcha e estremeci. Frank e Jamie eram homens muito diferentes e eu não tinha qualquer dúvida na minha mente em relação a quem me beijara pouco antes de eu acordar. Beija-me, pedi repentinamente a Jamie. Nenhum de nós ainda tinha lavado os dentes, mas, obedientemente, ele tocou os meus lábios com o dele. Quando lhe agarrei na cabeça e o puxei mais para perto de mim, e ele mudou o peso do seu corpo para uma das mãos para ajeitar melhor a confusão de cobertas à volta dos nossos membros inferiores. Oh! Exclamou ele quando o libertei. Sorriu, com os olhos azuis semicerrando-se na escuridão. Com certeza, Sassenach. Mas primeiro tenho de dar um saltinho lá fora um instante. Atirou a colcha para trás e levantou-se. De onde eu me encontrava no chão, tinha uma visão pouco ortodoxa que me proporcionava alentadores vislumbres por baixo da sua comprida camisa de linho. Eu esperava que o que eu estava a ver não fosse o resultado prolongado do seu pesadelo, mas achei por bem não lhe perguntar. É melhor despachar-te, disse-lhe. O dia está a despontar. Daqui a nada haverá pessoas a andar por aí. Ele assentiu e baixou a cabeça para sair. Fiquei deitada, muito quieta, a ouvir. Alguns pássaros trinavam debilmente à distância, mas estávamos no outono. Nem mesmo a plena luz do dia provocaria os chilreados da primavera e do verão. A montanha e os seus inúmeros acampamentos ainda estavam adormecidos, mas eu já me apercebia de pequenos movimentos à nossa volta, apesar de quase inaudíveis. Penteei o cabelo com os dedos, ajeitando-o sobre os ombros, e depois rodei sobre o meu próprio corpo para alcançar a garrafa de água. Sentindo um ar frio nas costas, olhei por cima do ombro, mas o dia amanhecera e a neblina desfizera-se e o ar lá fora estava cinzento, mas parado. Toquei na aliança de ouro na minha mão esquerda, que me fora devolvida na noite anterior e ainda estranha para mim após tão longa ausência. Talvez tenha sido a sua aliança que evocara Frank nos meus sonhos. Talvez hoje à noite, durante a cerimónia do casamento, eu lhe tocasse outra vez deliberadamente e esperasse que, de algum modo, ele pudesse ver a felicidade da filha pelos meus olhos. Por agora, no entanto, ele não estava presente e eu estava agradada com isso. Um pequeno som, tão suave como os chilreados distantes dos pássaros, flutuou pelo ar. O breve choro de um bebé a acordar. Pensei a dada altura que, quaisquer que fossem as circunstâncias, não deveria haver mais do que duas pessoas na cama de um casal. Ainda pensava assim. No entanto, um bebé era mais difícil de afastar do que o fantasma de um antigo amante. A cama de Brianna e Roger devia forçosamente acomodar três. A borda da lona foi levantada e o rosto de Jamie apareceu, parecendo agitado e alarmado. É melhor levantar-te e vestir-te, Claire, aconselhou ele. Os soldados estão reunidos na enseada. Onde é que estão as minhas meias? Sentei-me rapidamente. E lá embaixo, na encosta da montanha, os tambores começaram a troar. O nevoeiro frio entranhava-se qual fumo por todos os recantos. Uma nuvem instalara sobre o Mount Ellicon, como uma galinha zelosa a chocar o seu único ovo, e o ar estava denso de umidade. Olhei através de uma extensão de erva áspera para onde se encontrava um destacamento do 67º Regimento das Terras Altas, que se tinha reunido com grande esplendor junto à enseada, os tambores rebombando, e o gaiteiro da companhia a tocar, impávido e sereno perante a chuva. Eu estava gelada e mais do que irritada. Fora para a cama na expectativa de acordar e ter um pequeno almoço nutritivo, acompanhado de um café quente, seguido de dois casamentos, três batizados, duas extrações de dentes, a remoção de uma unha do pé infetada e outras formas divertidas e saudáveis de interação social regadas a whisky. Em vez disso, fora acordada por sonhos perturbadores, levada a jogos amorosos e depois arrastada para uma chuvinha fria in medias res, aparentemente para ouvir uma proclamação qualquer. E nada de café, tão pouco. Foi preciso algum tempo para os escoceses saírem dos seus acampamentos e se arrastarem pela encosta abaixo, e o gaiteiro já tinha ficado roxo antes de finalmente soprar o último acorde e encerrar com um assobio dissonante. Os ecos ainda ressoavam na montanha quando o tenente Archibald Hayes deu um passo à frente dos seus homens. O sotaque nasalado típico de Fife do tenente Hayes era carregado e o vento estava a seu favor. Mesmo assim, eu tinha a certeza de que as pessoas que se encontravam mais distantes na encosta da montanha ouviam muito pouco. No entanto, de onde estávamos, no sopé da encosta, não estávamos a mais de 20 metros do tenente, e eu conseguia ouvir tudo o que ele dizia, apesar do bater dos meus dentes. De Sua Excelência William Tryon, Capitão-Geral de Sua Majestade, Governador e Comandante-Chefe da referida província, Lia Hayes, elevando a voz a um brado para ser ouvida acima do barulho do vento e da água e dos murmúrios premonitórios da multidão. A umidade envolvia as árvores e as rochas com uma neblina pingona. As nuvens lançavam uma chuva gelada intervalada com rajadas de granizo. E ventos erráticos tinham baixado muito a temperatura ambiente. A minha perna esquerda, sensível ao frio, latejava no ponto onde eu a tinha partido há 2 anos. Uma pessoa dada a presságios e a metáforas poderia sentir-se tentada a fazer comparações entre o clima insuportável e a leitura da proclamação do governador, pensei eu, ambos igualmente frios e portadores de maus agouros. Considerando que, vociferava Hayes, olhando carrancudo para a multidão por cima do seu papel, recebi informações de que um grande número de pessoas infames e desordeiras se reuniu na cidade de Hillsborough nos dias 24 e 25 do mês passado, durante a sessão do Tribunal Superior de Justiça daquele distrito, para se opor às justas medidas do governo e em franca violação das leis da sua província, audaciosamente atacaram os magistrados de Sua Majestade no desempenho das suas funções e barbaramente espancaram e feriram algumas pessoas durante a sessão do referido tribunal, bem como proferiram enormes insultos e afrontas ao governo de Sua Majestade, cometendo os mais violentos ultrajes às pessoas e propriedades dos habitantes da referida cidade e bebendo à danação do seu legítimo soberano Rei Jorge e ao sucesso do pretendente. Hayes fez uma pausa, inspirando suficiente ar para a leitura de próxima cláusula. Enchendo ruidosamente o peito de ar, continuou a leitura. Finalizando, e para que as pessoas envolvidas nos referidos atos ilícitos possam ser levadas à justiça, eu, por recomendação e consentimento do Conselho de Sua Majestade, publico esta proclamação, exigindo e estritamente determinando a todos os juízes de paz de Sua Majestade neste governo que façam uma investigação diligente sobre os citados crimes e recebam o depoimento dessa pessoa ou pessoas, as quais deverão comparecer diante deles para prestar declarações e dar informações referentes aos ditos crimes. Tais depoimentos deverão ser-me transmitidos a fim de serem apresentados na Assembleia Geral em New Bern no próximo dia 30 de novembro, ficando a questão prorrogada até à data para despacho jurídico imediato. Dando uma inalação final, o rosto de Hayes estava neste momento tão vermelho como o do gaiteiro. Publicada por mim, sob o grande selo da província, em New Bern, no dia 18 de outubro do 10º ano do reinado de Sua Majestade, Anno Domini de 1770. Assinada William Tryon, concluiu Hayes com uma baforada final do seu hálito. Sabes, ressalvei a Jamie, penso que tudo fazia parte de uma única frase, salvo a parte final. É surpreendente mesmo para um político. Cala-te, Sassenach, disse ele com os olhos ainda fixos em Archie Hayes. Ouvia-se um abafado rumor de interesse e consternação da multidão atrás de mim, com uma certa dose de divertimento perante a parte do discurso referente a brindes traiçoeiros. Esta era uma assembleia de escoceses das terras altas, muitos deles exilados para as colónias em consequência da revolta do Stuart. E caso Archie Hayes tivesse resolvido registar oficialmente o que fora dito sobre as canecas de cerveja e whisky passadas de mão em mão à volta das fogueiras na noite anterior, por outro lado, Apenas 40 soldados o acompanhavam. E quaisquer que fossem as suas opiniões pessoais do rei Jorge e da possível danação daquele monarca, guardou-as sabiamente para si.